Gente, prazer estar com vocês aqui pela primeira vez. Vamos fazer muita sofrência, vamos sofrer junto. Mas essa é especial, mais uma composição minha. Espero que vocês gostem. São 10 para as 3, ainda tô deitado, enrolado na coberta. E nem sei se saio dessa cama esse ano ou nessa década. Talvez se a ausência da saudade for a coisa certa, aí de vez, mesmo se um pingo de vontade, me levanto às pressas. Coração virou escudo pra aguentar isso tudo. Não deixa a saudade ter um papel importante, ser o principal, nem o ator coadjuvante, hipnotizar você e fazer você sofrer. Ainda tô deitado, enrolado na coberta. E nem sei se saio dessa cama esse ano ou nessa década. Talvez se a ausência da saudade for a coisa certa, aí de vez, mesmo se eu pingo de vontade, me levanto às pressas. Jogue suas mãos pra cima e canta aí, não deixa a saudade ter um papel importante, ser o principal, nem ator coadjuvante, hipnotizar você e fazer você sofrer. São 10 para as 3.